1989-1999. No próximo sábado, dia 10, a Universitária comemora 10 anos. Não perca a emissão especial que vai retratar a existência da RUM. Das 14 às 18, com o ouro da casa. Aqui ao meu lado há uma confusão ali na portagem 34. Há um agente da SIC. Vamos, um agente da SIC, da estação de televisão SIC. Vamos ouvir aqui. Ora bem, não, aqui não vai ninguém ouvir nada. Não vai ninguém ouvir nada. Eu sou da SIC, sou guarda. Eu sou da SIC. Eu não sou guarda, eu sou coronel, amigo. Deixe-me entrevistar as pessoas. Não deixe entrevistar ninguém. Aqui quem fala sou eu, amigo. Quem fala sou eu, amigo. Olha que eu não sou da peça. Pebe lá, veja lá que eu dou por baixo. Estou a agredir. Dê-me um reboçado, seu guarda. Não seja chatinho, ande lá. Ora bem, eu vou agora referir. Dê-me lá um reboçadinho. Eu sou da SIC, seu guarda. Não me empurre. Não me empurre. Ora bem. Está-me a agredir. Eu agora vou dizer o que é que se passou. O que é que se tem passado? O que é que se tem passado? Mandem calar aquele indivíduo. O que se tem passado é que os agitadores à paisana colocados pela guarda junto das entradas do Pregal e no outro têm levado as pessoas a não pagar a portagem, dizendo-lhes a falar da inconstitucionalidade da portagem, da falta de respeito pelas portagens, do homem que paga a portagem, e então as pessoas não pagam portagem e vão ser multadas pela guarda, para proveito da instituição. Guarda, obrigada. Nossa, penso que tem um apontamento de reportagem na parte da portagem 37, não é assim? Não é jornal Inácio, mas sim, é o Gil Carraça. Sim, perdão, que a confusão é grande, eu estou confuso. Obrigado, não é? Está aqui um guarda, eu devo dizer que está aqui um guarda a empurrar-me. É o Gil Carraça, eu interrompo daqui. Estamos a ouvir um sargento da guarda a recomendar um sargento da guarda a mandar os utentes tirar o microfone ao jornalista, o que não conseguem, porque os microfones estão agarrados aos jornalistas por dois cintos de cobra. E neste momento passa aqui na portagem Afonso Pimenta e Henriques Machado, dois vimaranenses muito conhecidos. Afonso Pimenta e Henriques Machado, boa quem? Noite! Ah, o quê? Não sei, boa noite o quê? Quem é você? Boa noite. Noite! Ah, ai, boa noite! Noite! Quem? Noite em Guimarães! Os senhores vêm do Algarve, é? Vimos do Algarve, claro! Nós só passámos férias no Algarve. No Algarve! Nós temos lá casa! Nós passámos lá dois meses, é uma semana em cada casa! E vocês vão pagar na portagem agora? Vão pagar? Eu não vou pagar a portagem nenhuma! Eu não quero portagem para nada! Eu vou agora pagar o quê? Portagens aí eu tenho muita! Eu vou para o Toural, lá no para cima e para baixo, e não pago! E mas digo-lhe uma coisa, eu preferia pagar para ter a cidade limpa, porque eu sou um cidadão honesto! Está a ouvir? Vocês não pagam, não. Eu não pago, eu vou-lhes a pé que não vou pagar, porque não quero pagar 200 escudos, quando assim tenho a oportunidade de pagar para 15 contos. Está a ver? Então, é que o dinheiro não falta. E então porquê que pararam aqui, João Paulo? Porquê que pararam aqui? Se não vão pagar. Quem? Eu vim aqui, porque nós lá em Guimarães e no Algarve gastámos muito dinheiro. Então, venho aqui com um cheque de 200 contos, pagar a portagem para me darem o troco. E eu levo aqui 200 contos, olha, em Lisboa. Quando chegar a Guimarães já não tenho nenhum. Mas dizer a D. Afonso Henriques, para pagar a portagem. Eu penso que então nos vamos despedir. E foi aqui da Ponte 25 de Abril, Leão Vigílio Carraça e Tonias Bilbao para o Rui Churubu. Boa noite. 24 horas de Limão Morta. No próximo sábado, a partir das 0 e até às 24 horas, os Mão Morta vão ocupar a Universitária. Música ao vivo. Entrevistas. Depoimentos de críticos, psicólogos, sociólogos e músicos. E uma emissão especial Rosto Urubu com Mini Drums são alguns dos atrativos desta operação. 24 horas de Le Mans Morta, com início no primeiro minuto do próximo sábado, 30 de maio. Uma emissão para jamais recordar. Teve para se chamar Maria do Carmo, mas foi por vontade de Deus que se chamou Amália. Amália. Um nome cheio de ás. Um nome aberto para a voz que cantou Camões, para a voz que cantou Pedro Homem de Mel. Amália, filha do povo que lava no rio, Nossa Senhora Amália. Quando ouço alguém gritar Amália, canta-me fado. O Festival Alcalina volta a recarregar as pilhas. Este ano com Três Tristes Tigres, Reporta Estrábico, Atomic Bees e Calentura. Projeção de curtas-metragens nos intervalos dos concertos. Dia 18 de setembro às 21 horas no Centro Cultural da Vila das Aves. Bilhetes à venda no local. Sessões de música com os animadores da Rádio Universitária. Mata. Domingo, 5 de abril, 4 anos depois da morte de Kurt Cobain, a Universitária conta-lhe tudo. Tom Grant, investigador norte-americano, defende a tese do assassínio de Kurt Cobain. Ouça a Universitária e perceba porquê. Com apontamentos às 11, 14, 15 e 16 horas. Compacto às 18 horas. Ai, venha cá. Venha cá que eu vou lhe contar um segredo. O Clube 84 vai reabrir. O quê? O Clube 84 vai reabrir. Fale mais alto, não percebi. O Clube 84 vai reabrir, percebeu? Oh, menina, deixe disparates. Acha que eu ia brincar com uma coisa destas? Ai, ainda não estou em mim. Vai reabrir este sábado, dia 25. Completamente remodelado. As instalações e assim. Mas a música... Ai, a música é a mesma. Oh, dia 25 é o dia dos meus anos. Epá, não estragues o spot, estava a ficar tão bem. Clube 84, local de encontro universitário. Olá! Segundo festival, Alcalina. Dia 18 de setembro, não é 18, é 18. Não, é 18. É 18. É 18. É 18. É 18. É 18. 18. O que é que foi? Claro que é 18. É 18, é. 8 um 18. E 18. Ah, que nojo. Não está nada bem. Este... Ah, eu disse este ano. Disse... Não se diz este ano. Diz este ano. Claro. Atenção, Roger. Atenção, Roger. Daqui unidade 103. Repito daqui... Unidade 103. Precisa de reforços. Código número 39. Repito, código número 39, perseguição indivíduo de matrícula 003947. Indivíduo a alta velocidade, cumpre todas as normas de trânsito. Preciso de apoio, atenção, preciso de apoio. Nunca mais eu consigo apanhar, ajudem-me. Cansada. Nunca mais eu consigo apanhar, se calhar é mais um daqueles que tirou a carta na escola de condução. Como é que se chama? Põe a andar, estás tarde de quem? Muito é seco, como? Sai fazer melhor. Bruce Willis contra a cena com o jovem. Com o jovem. Talho, boi do povo, carnes verdes e fumadas. Também grande variedade de enchidos. Esta semana, alheiras a 399 escudos. Talho, boi do povo, em Massiminos, Braga. Universitária, a cantar desde 1989.